2 milhas para a posição coral, posição da terminada. Mantém nível 100, chame Miguel, 120, decimal 1. Bom dia, Azul 2770, na coral do Brasil. Azul 2770, contato radar com 180, após 2 milhas direto coral. Após 2 milhas direto coral, estação 170, confirma. 180. 180, Azul 2770. César, destino 0, no parque, hora bom. Voo Zero, meia, dois, oito, sete, chama o centro, repita, número 33, decimal 2, que já está no 25, decimal 1. Afastado 5-2 milhas, oeste do ZOR de Salvador, mantendo o voo 0-6-2-0. Para então, uma torre de voo, alerta agora para o centro do Tito, 1-2-8-8, até ano 2-6-0. Caso negativo, retorna a presença do controle de Salvador. Não há tráfego de conhecimento do controle de Salvador no setor. nós para pesar. Para 2.000 pés, a gente tem 0.4 e 2.10 com a estabilidade. Azul 4.207, desce para 4.000 pés. Maquiagem, circular de utilidade do pistão 7, tempo 0.90 graus, com 4 rodas. Eu 07, justo para 2007, 17, posso comunicar. Thank you. 251, 33, decimal 2, 5, terno, 25, decimal 1. Radar to the localizer first, turn left, heading 055. Descending in third power, 1006, 1014. come back up to the nation. Tower 118.195. Tower 118.195. just supplemented by Tiago 082 with a turbulence terminated on either eval strength terminal, you will call on 120.1. Confirm check, 1 o'clock, 3, 4, now 4 miles, Mount East Mount, maintain at level 075, after you call eval, contact and request information about your step 1. We are not interested on all these items that you are mentioning, but these are okay? Salvador, faça com o 92 da torre, de volta ao final. Talvez hoje com isso e autorizado o final do teste, porta na construção do teste. Próximo, né? O parqueado, mas a ONU, como vocês e com a gente no zero local, volta na casa. Aqui na chave de água dele. Aí, Salvador, bom dia, papá, papá, de Machado de Serra. Machado de Serra, continua se passando com o Alex ali. É, o Luiz que libera na hoje, que eu faço 180 no passo 4 e agora eu vou chegar a pra... Então, ali, Machado de Serra, tá agora na final da 1-7, tá vindo ao contrário, pegou. Tá 3-0, seu convite. Negativo, dá pra livrar a esquerda, eu acho que já tá pronto pra livrar. Essa é pra seguir na transformação, ali, Machado de Serra. decolado aos 3 com o último botão 2019. 308, obrigado, bom dia, até a volta. Controle, salve. Bom dia, Meu uísque, bravo uísque, contato na data, vou 410, direto já. Direto já, meu uísque, bravo uísque, já tem. Controle, papá Romeu Luiz, que traz isso conforme o plano apresentado, gostaria de fazer a CGL, toca repetida, volta 7, Aracaju, com toda a primeira prova, gostaria de subir até o 3-5-0, pode coordenar com o 7, por favor? Confirmando a nave? Papá Romeu Luiz, que traz isso. Confirmando esse gravíssimo, que é 5-5-0, Aracaju? Com certeza, conforme o plano apresentado, nós estamos no plano para Recife, com o CGL em Aracaju e Maceió. Portanto, eu gostaria de manter até o 250 da primeira perna e conseguir...